evitem xingar, evitem palavrões. Eu acredito que o criador de conteúdo é responsável por tudo aquilo que ele faz. Não é simplesmente pegar e falar, ah, se você é pai, você não, você que tem que gerenciar o que teu filho tá fazendo. Obviamente, não estou falando pra vocês não falarem palavrão at all. Mas o que eu tô falando é evitem. Não é pra, tipo, soltar uma metralhadora de palavrão do nada, sabe? Que nem o filme do South Park, quando o Cartman chega, ele descobre que ele consegue dar choque com aquele bloqueio de palavrão na cabeça dele. Cada vez que ele fala palavrão, ele dá choque em uma pessoa. E aí ele começa a falar todos os palavrões que ele sabe e ele forma a genkidama de palavrão e eletricidade, tá ligado? Só evitar isso. Eu queria falar que um tempo da minha vida, eu sabia todos que ele falava de cor. Caraca, Achievement Unlocked. É um troféu da vida. Agora eu posso falar o que eu ia falar, principalmente porque o Craig tá gravando. Tava muito triste, né? E minha moral tava muito baixa hoje. Sua barrinha de social do The Sims tava bem baixa. E principalmente porque hoje eu fiquei jogando a tarde inteira Euro Truck Simulator com o Bruno Paiva aí. Aí eu tava escutando o Bruno, tava jogando com o Bruno e tava escutando música tipo Chitãozinho Chororó, tá ligado? Pra dar uma vibe, né? Enquanto você tá jogando um jogo de caminhoneiro. Sim. Nossa, é totalmente caramba, tematizado. Você jogando Euro Truck Simulator, nesse momento, Sérgio Reis, nada combina mais do que música sertaneja, sei lá. De viagem de sertanejo, sabe? Eu tô com o Sérgio Reis, Vitor e Léo. Existe essa lista no Spotify? Tem. Caraca, eu não acredito, velho. Mano, eu tava me divertindo. Só que aí minha barreira de social do Dancing foi diminuindo, tá ligado? Óbvio, talvez porque você estava jogando um jogo de simulação de caminhoneiro. Aí eu cheguei ao ápice do fundo do poço. Ápice do fundo? A aula de concordância falha 2.0 aí. Não. É que eu cheguei no topo do fundo Eu fui num grupo de Facebook chamado. Deixa eu até pegar o nome do grupo aqui. Meu Deus do céu. Aí eu postei o bagulho, velho. Que você tava jogando Euro Truck Simulator? Não, eu postei uma foto minha só. Totalmente comunidade de Orkut, sabe? Isso! Nossa, mãe do céu. Aí ficou, meu, tipo assim, pelo elogio, sabe? Cara, foi uma massagem de ego tão grande, cara. Hoje eu sei, agora, nesse exato momento, eu posso correr pelado pela rua. Bom, e essa foi uma excelente nossa, o piloto de duas uma. Ou agora vai, ou o programa vai de vez, ou o podcast vai de vez, ou então a gente não passa do piloto. Ah, tem que ver o lado bom, pelo menos todo mundo lá que ficou chupando o koala na rede lá, já vai ter essa aqui. Né? Coloca lá no grupo de... Nessa hora, quem tá escutando deve estar se perguntando, mas que diabos de grupo é esse? Vocês não vão saber e eu espero sinceramente que vocês nunca descubram que grupo é esse, tá? Qualquer coisa, chamem o Koala no privado, se vocês acharem o perfil dele, perguntem pra ele, mas eu não recomendo. Eu sou Pablo Nova Era, sejam bem-vindos ao ArquivoCast, eu estou aqui com Koala. Oi, gente, sou Koala, tudo bom? Estou aqui também com Dante. Prazer, estou aqui só para realmente rir e fazer os outros rir e zoar enquanto dá. E por último, mas não último, aqui estou com Bruno Paiva. Opa, sou o Bruno e achei que eu estava ouvindo um podcast. Sejam bem-vindos ao ArquivoCast. Vamos falar sobre um jogo que marcou as nossas vidas. Eu reuni aqui o time principal, Koala, Dante, Bruno e eu, seu host, Pablo Nova Era. Nós vamos falar cada um sobre um jogo que marcou a nossa vida. Cada um de nós, cada um dos integrantes tem direito a uma escolha, né, Koalinha? Opa, com certeza. Primeiro, antes de eu dar a minha opinião sobre qual jogo que eu quero, que marcou a minha vida muito... Eu tenho certeza absoluta que o jogo que o Dante vai indicar é uma bosta. Nossa. Não, não, mas... não, que isso, que isso. Já começa assim com essa agressão gratuita na cara, assim, pegou o peixe e deu na cara dele. Não, mas certeza que vai ser uma bosta. Ó, eu não acho que vai ser uma bosta, mas eu tenho 98% de certeza que vai ser um jogo indie que eu nunca ouvi falar e que deve estar perdido numa green light da Steam. Errou! É, se fosse isso, era bosta mesmo. Olha o pessoal aí que gosta da Greenlight já ficando furioso aqui com a gente. Vamos mudar um pouco a regra do jogo, já que eu não sou o host, mas eu não, quero... Não, você ajudar. É o senpai aqui, você é o experiente, eu sigo apenas aquilo que você diz. Diz, ó grande Koala. Tentem chutar contar o jogo que mudou a minha vida. Dante, que jogo você acha que mudou a minha vida? Nintendogs. Nossa, Nintendogs. Não ouse falar mal de Nintendogs, porque Nintendogs é um excelente simulador de bichinho. Eu tinha Nintendogs, o Golden Retriever de 3DS foi um dos primeiros jogos que eu comprei e me deu horas e horas de diversão. Você vira escravo daquilo. Até eu comprar um jogo decente. Oh! Ah. Eu não sei como você gastou dinheiro com isso. Bom, Nintendogs, o Dante falou que... O GTA? Ah, bom, eu acho que o jogo que mudou tua vida foi Euro Truck Simulator. Porque você só fala disso e você só joga isso. Ai, meu Deus do céu, vocês erraram feio. Por mais que, assim, tem alguns jogos que mexeram muito comigo, sabe? E eu acho que vale a pena citar. O jogo que me transformou em gamer foi Super Mario World. Despertou a minha paixão por jogos mesmo. Mas não foi esse jogo que mudou a minha vida. Qual jogo que mudou sua vida? O jogo que mudou minha vida de fato foi o jogo que... A série hoje eu odeio, mas foi o jogo que me fez ter uma paixão por simuladores. Qual jogo, Coalinha, que mudou a sua vida? Gran Turismo 2. Gran Turismo. Nossa, de verdade, você me despertou muitas lembranças agora, cara. Vocês já jogaram Gran Turismo 2, ou Bruno e Dante? Porra, tô enforcando o Koala aqui de leve. Porque era teu jogo. Caraca, velho, adoro Gran Turismo. Assim, hoje eu odeio a série Gran Turismo, porque a concorrência Microsoft criou o Forza... E o Forza hoje, pra mim, é infinitamente melhor. Então do que você é cachista. Você é assumidamente cachista. Sony é lixo aí. Meu Deus, podem. Parem as prensas. Parem as prensas. Olha só, Koala do Rato de Caverna acabou de assumir que é cachista e disse que a Sony é uma porcaria. É isso? Não, eu posso falar uma coisa melhor. A Sony e a Microsoft são lixo. Nossa, olha. Uau. Os haters aí já surgem de tudo quanto é canto. Eu vou editar essa parte pra não gerar mimimi, porque tem muita gente que gosta. Não, mas falando sério, assim, Gran Turismo, ele criou uma tendência de jogos com, na época, gráficos maravilhosos, sim, cara. Só que eu não lembro qual era o nome da produtora. Polyphony. Polyphony, que fez? Isso, na época, o Gran Turismo, ele era feito pela Polyphony Digital, e aí depois... Não, ainda é ela. Ainda é ela? É porque eu achava que ela tinha virado um estúdio interno da Sony. Eu acho que já virou isso. É, provavelmente, né? Porque depois do sucesso que foi Gran Turismo 2, o Gran Turismo 2 e o do Gran Turismo 3, esses dois jogos, eles se tornaram alguns dos jogos mais vendidos dos consoles, né? O Gran Turismo 2 do Play 1 e o Gran Turismo 3 do Play 2. E foi uma coisa bem big deal, assim, sabe? Pra uma empresa que veio tecnicamente do nada. E pô, são jogos muito polidos, muito bem feitos. Claro que se você for jogar hoje, você vai achar uma bosta, mas porra. Não, sim, óbvio. E... tipo, analisando assim com os olhos daquela época, eu lembro de ainda hoje pegar o Gran Turismo 2 pela primeira vez e ver aquela aberturinha do... Era uma banda famosa até que toca a abertura, The Cardigans. É My Favorite Game. A música foi feita pro jogo. E, inclusive, o clipe da música é sensacional, cara. Porque o clipe da música é totalmente Gran Turismo. É um carro que tem no Gran Turismo e é numa pista, numa retona, sabe? É o escudo? Hã? É o Pike's Peak, é o vermelho. Ah, né? Aquele carro vermelho. Ah, sim. Então, não lembro se é o escudo. Eu sei que, caraca, bem lembrado o escudo. Saudade desse carro. Eu não. Não sinto saudade, muito ruim esse carro. Acho que você podia colocar um link na descrição. Sim, eu vou deixar um link na descrição aí da capinha do Gran Turismo, vou deixar a imagem aqui do escudo. Era o único carro de corrida mesmo, sabe? Tinha até aerofólio na traseira dele, né? E caramba, bela escolha. E continue aí, você dizia você que na aritmética... O jogo é muito bom, todos os jogos da série são muito bons, mas a série foi marcada por muitos atrasos. Lançou o jogo, atrasou. Vai lançar, vai atrasar. E aí, a concorrência fez uma coisa muito melhor. quando a Microsoft criou Forza, cara, Forza é excelência. E ainda a Forza conseguiu migrar tanto pra série Horizon, que é sai um pouco da simulação e vai mais pro arcade, e é muito bom. Quem gosta de Gran Turismo vai gostar dessa série. Cara, não fica com console war na cabeça. Se pega, conhece os outros jogos que são muito bons. E agora a Sony tem no PS4 Drive Club, que é muito bom, cara. Eu revivo a experiência de jogar Gran Turismo 2. Já tá polidinho, tá todo bonito mesmo de jogar. Eu ainda não cheguei a jogar Drive Club, mas eu joguei muito Gran Turismo 2, cara. Porque meu primo, ele era viciado em jogo de futebol e em Gran Turismo. Tanto que eu lembro que o memory card dele, cara, era um memory card só pro Gran Turismo. Porque não podia acontecer nada com aquele memory card, cara. Ele tinha todos os carros, ele tinha todas as licenças e as pistas e tudo mais. E uma coisa que eu gostava bastante do Gran Turismo é que você podia desligar o modo de realidade, né? Se você pudesse, se você batesse o seu carro no modo realidade, ficava meio batidinho e isso ia alterando a jogabilidade. Por exemplo, você bateu muito lado direito, então o carro vai ficar capengando para um lado, né? Ou então ficar pingando pro outro. Uhum. Eu gostava de deixar isso desligado, porque apesar de, eu vou falar a verdade, que os jogos de simulação de corrida nunca foram um forte meu, nunca achei muito legal. Eu preferia jogos de corrida que fossem mais arcades, assim, tipo o próprio Need for Speed na época também do Gran Turismo, na época que eu joguei, pelo menos, não na época que foi lançado o Gran Turismo, pra mim já era bem mais interessante de jogar, mas eu joguei muito Gran Turismo, cara. O modo split screen de Play 1 era clássico, era domingão, macarronada, não vou falar o nome do refrigerante porque não está nos patrocinando, mas é um refrigerante de cola, gelado do lado, e Gran Turismo com medo solto, cara. E realmente... Só quero adicionar um adendo, cortando você um pouquinho, Pablo. Pra quem... Tem gente que não sabe, mas Gran Turismo não nasceu no Play 2, tá, gente? É, verdade. Não, tem gente que não sabe que o Gran Turismo não nasceu... Tem gente que não sabe que o Gran Turismo não nasceu no Play 3. Tem gente que pegou da época Play 3 pra cima, né? Assim como Need for Speed. Nossa. Need for Speed tem jogos sensacionais que não nasceram no Play 2. Sim. Foi aquele boom com o Underground 1 e 2. Nossa, que, senhora. Meu Deus, até hoje são aqueles clássicos. Do Ron Don Don, né? Ah, eu vou ser sincero, eu só não tenho esse jogo Underground 1 e 2 original porque não dá pra comprar mais. Então, aí é porque que tá, jogo, você não tem... Não tem mais, esse que é o problema, porque eu tenho certeza, cara, certeza, se a EA pegasse e falasse, ó, vamos deixar aqui, não precisa nem fazer remasterização nem nada, vamos só deixar disponível. Mesmo jogo, só que com upscale, né, porque hoje em dia com TV 4K, com TV em 1080p, tem que dar uma esticadinha na tela, né, com upscalezinho. Só isso. E se eles colocarem o mesmo jogo na Steam... E, mano, imagina se eles lançam Need for Speed Underground 2 com upscale e com multiplayer online. Imagina o boom que isso ia ser, cara. Meu, isso dá pra vender pro preço de jogo fechado. Certeza, certeza. Tem mango aí fácil. Sim, sim. Eu compro. E outra, é que nem o que a Microsoft fez com o Age of Empires, né? Eles pegaram o Age of Empires 2, que é o melhor jogo da série, na minha opinião, colocaram na Steam, só que uma versão em HD, e eles estão soltando conteúdo até hoje, cara. Saiu já dois packs de DLC, e voltando a falar, a gente fugiu um pouquinho do assunto. Deixa eu só diga. Um ponto. É que eu falei o Gran Turismo, é um jogo legal, um simulador, mas por que que esse jogo mudou minha vida? É verdade. Por que ele alterou sua vida? Você estava no caminho das drogas, você jogou Gran Turismo e viu que videogames eram melhores. Gran Turismo foi um jogo que me prendeu pela primeira vez. Eu tinha... no jogo em si, você tinha um desenvolvimento mecânico em que você aprendia a jogar... Melhorava suas técnicas de saber quando eu vou frear, quando eu não vou, a aceleração de cada carro. Você aprendia a customizar o seu carro, não para a forma mais rápida que existia no mundo, uhum, mas a forma que você conseguia ser mais rápido. Sim, É a diferença do jogo de corrida arcade pro jogo de corrida de simulação é que na simulação você adapta o seu carro à sua forma de dirigir, e mesmo que você não tenha o motor mais potente, você consegue chegar nos bons resultados porque você fez o carro se adaptar à sua forma de jogar. Enquanto no arcade é só botar lá a coisa mais rápida que tem e já era, e acelerar. Nem precisa do freio. Bate no murinho, vai. E além de ter essa progressão que do minha como jogador aprendendo a jogar, eu vi a progressão no jogo, sabe? Conquistando aquela habilitação que eu não tinha, fazendo aquele teste várias vezes, conquistando novas concessionárias, né? Eu lembro que no Gran Turismo 2, um lance que eu achava muito legal era que você não tinha todos os carros numa loja só. Você tinha que participar de circuitos, conquistar território e tudo mais. Território entre aspas, né? Você ia ganhando corridas em cada parte do mundo e você ia liberando... novas montadoras. Isso, as montadoras, as concessionárias. E isso era muito bom. Você queria aquele... Skyline bonitão, você tinha que ir numa montadora lá na Europa, só que pra conseguir liberar essa concessionária, você tinha que correr um certo circuito, Japão. Ou então uma certa quantidade de circuitos pra poder desbloquear. Eu achava isso muito legal. Sim, sim, e o que ele me motivou a ser um jogador dedicado. Então eu tinha minha progressão como jogador, o jogo tinha uma progressão. Não era só, fazendo as fases sequenciais, não. Você via as estatísticas do jogo, achava isso interessante. Até que eu comecei a ver as corridas de longa duração. E aí esse foi o grande boom pra mim. O momento que eu tinha que me doar ao jogo, eu tinha que me dedicar. E aí, aí foi que realmente mudou minha vida. Bacana. E ali... eu vi que eu tava fudido e ia virar um viciado nessa merda. E ia perder muito tempo jogando, mas é muito bom e realmente mudou minha vida. Cara, as corridas de longa duração eram ótimas por causa do desgaste de pneu. Você tinha que organizar a hora de entrar no pit stop. Tinha que gerenciar também gasolina. Tá muito bom, cara. Como você disse mesmo, Bruno, a quantidade de pausas que você faz, os pit stops que você faz, tudo era muito importante. Era realmente uma simulação mesmo, né, de corrida. E quem nunca pausou o jogo, deixar pausado, ia fazer alguma coisa, ia comer, ir no banheiro. Lógico, porque se fosse voltar tudo pra ter aquele load maldito de quase 2 minutos, né? Eu amo a geração Play 1, cara, mas pelo amor de Deus, 2 minutos, 3 minutos de loading é demais, né? É horrível. Eu nunca tive o Play 1, não posso dizer nada sobre isso. Como assim você nunca teve Play 1? Eu tenho meu Play 1 até hoje e ele funciona até hoje. Então, nessa época eu ainda era muito nintendista, né? Então você tinha o 64? Eu tive o 64. Ah, meus pêsames. Eram épocas em que você não tem dois videogames. Pode escrever, né? Ainda hoje, dependendo de como... de... Ó. A não ser que você seja o Bruno e tenha uma estante com 5 consoles diferentes, a Power Glove... A não ser que seja o Bruno, né? VR, sabe? Bom, Clala, eu achei muito bacana esse jogo que você trouxe aqui pra pauta. Realmente, Gran Turismo foi um jogo fantástico, merece um podcast exclusivo só falando dele. Não só do Gran Turismo 2, mas da série como um todo, porque tem muita coisa pra se falar sobre ele, cara. E você, Dante? Dantezinho, está quietinho aí, não interagiu muito. Então, porque não tem como eu falar muito. Você falou o jogo que marcou a vida, mas eu também vi o jogo que marcou a infância. Eu consigo falar um para as duas situações e provavelmente vocês não vão conseguir adivinhar os dois, né? Da infância, porque é na nossa infância que a gente descobriu os jogos, então tecnicamente foi o jogo que mudou a sua vida mesmo, né? Porque se não tivesse mudado, você não ia gostar de videogame, ia, sei lá, partir pra... Jogador de futebol. Jogador de futebol. Se bem que pra ser jogador de futebol ia ser uma boa, hein? Ia ganhar milhões hoje, todo time brasileiro tava lá posando com Nintendo Switch na mão, querido. Nintendo, dá um Switch aí pra nós. Manda mais. É porque assim, porque jogo que marcou minha infância, vocês vão descobrir facilmente, provavelmente. Agora o jogo que marcou minha vida foi mais uma saga mesmo, que é uma saga que eu jogo até hoje, que eu amo, que qualquer pessoa me conhece sabe. Mas o jogo que marcou minha infância é fácil, ó. Vou tentar dar uma dica que vocês vão matar fácil. É um jogo de o personagem tem um protagonista. E esse protagonista, esse jogo, essa série existe até hoje, é muito famosa. E o que eu gostava, o que me fez encantar nesse jogo é que assim, você tava explorando, você tava explorando o mundo, você tava fazendo coisas, e o mundo, você descobria mais do mundo conforme seus poderes aumentavam. Então, por exemplo, chegava num lugar e você não conseguia passar numa área. Aí você ficava, meu, como é que eu vou passar aqui? Depois você ia conseguir alguma coisa, conseguia voltar lá e passar daquela área e, tipo, descobrir algo novo. Então, de certa forma, era um jogo que, assim, você se sentia constantemente limitado, mas ao mesmo tempo você estava constantemente evoluindo e descobrindo mais coisas, explorando mais do mundo ao seu redor. Koala, qual jogo você acha que é o jogo do Dante? Olha, eu fiquei bem confuso, porque o jeito que ele tá falando e conhecendo esse pessoa linda, eu de verdade chutaria, ele tá falando uma saga, ele não tá falando, eu não vou conseguir chutar um jogo porque, em resumo, todos os jogos dessa saga que eu vou falar são iguais, mas eu chutaria Mega Man, Rockman, né, Mega Man, enfim. Mega Man? É, Bruno. Pela descrição dele, me pareceu muito um Metroidvania. Então, eu concordo com o Bruno. Eu chuto também que Metroid, porque exploração... É da infância. É, infância, exploração e backtracking não era uma coisa muito, muito comum de se ver em jogos, né? Nos dias de antigamente, sabe? Tirando, por exemplo, realmente RPGs, ou então a saga Zelda, que não é RPG, é Action Adventure Game, alguma coisa assim. E o primeiro você não era tão limitado assim. Sim, e pode ser que seja o A Link to the Past, né? Que tem bastante backtracking, mas eu vou de Metroid também, eu chuto Metroid. E aí, Dante, qual o jogo que mudou a sua vida? O terror de primeiro é acertador de tabela, A Link to the Past. Caraca, quase, hein? Quase. Porque o Link to the Past eu até considero ele um Metroidvania, porque ele realmente no começo você não faz nada, você tem que fazer muito backtracking, você explora o que você já achou, você descobre coisa nova em áreas do início. Então, assim, é um jogo tipo, que me marcou muito, é um jogo que eu joguei com minha mãe jogava comigo, então, tipo, a gente teve uma experiência junto, eu fiz uma tatuagem por causa desse jogo. É facilmente, assim, o jogo que mais me cativou na minha infância, tipo, até hoje é um dos meus jogos favoritos. Que bonitinho! É bacana, né, quando a família joga junta, sabe? É muito raro ver esses casos, assim, de que os pais jogavam junto e tudo mais, e eu acho tão bacana quando vem algum exemplo assim. E o jogo que mudou a vida do Dante foi a Link to the Past, jogo da série Zelda, o terceiro joguinho da série Zelda, lançado para Super Nintendo aqui no ano de 1991, no meu ano de nascimento, no ano de nascimento também do console, o Super Nintendo também foi lançado em 91, e olha só que ano maravilhoso, é a Link to the Past, Mario World. E que série bonita que evoluiu, viu? Sim, e acho incrível a Link to the Past, porque ele tem uma progressão muito interessante do personagem principal, sabe? Ele não é RPG, mas claramente tem uma diferença do Link que você começa a jogar pro Link que termina o jogo, por exemplo. Pela quantidade de itens, pela experiência que você ganha como jogador. Por exemplo, quem pega agora o Link to the Past, além de se deparar com um excelente jogo, talvez o melhor Zelda já lançado, fica aí a dúvida, os fãs de Ocarina of Time vão começar a chiar agora, mas o A Link to the Past é muito... Breath of the Wild. Nossa, não, nem vamos falar, porque eu ainda não joguei, provavelmente. E o A Link to the Past ele é muito bacana, porque quando você começa a jogar, você não entende muito bem do mundo, do jogo, das estratégias, e conforme você vai jogando, vai ganhando experiência, vai ganhando novas armas e equipamentos, você vai ganhando uma habilidade maior como jogador ao controlar o Link, né? Bruno, qual a sua experiência com A Link to the Past? Rapaz, foi... No caso, como eu tinha dado meu Super Nintendo, eu já não pude jogar em cartucho. Aí eu testei ele em um emuladorzinho. PC não tinha placa de vídeo, não dava pra jogar coisa melhor. E foi ótimo. Ó, porque... Antes de mais nada, com coisa melhor, ele diz com coisa com gráficos melhores, com gráficos mais pesados. Não, com mecânicas mesmo. Não precisa ter gráfico melhor. É que, na verdade, como é uma placa de vídeo, é gráfico, né? Uhum. Mas podia ser até... Joguinho de física, sem placa de vídeo você não consegue rodar um jogo físico. É, exatamente. Cara, eu joguei bastante do A Link to the Past, não cheguei a zerar. Cheguei bem longe, mas pelo o tanto que eu joguei, eu pensei exatamente a mesma coisa que o Dante. Eu achei incrível esse lance do backtracking e da aventura e do Silent Hero, do Link ser um herói silencioso, sabe? Que só vai seguindo a história. E aquela velha história do cavaleiro que precisa salvar a princesa do grande perigo, né? Eu não fiquei tão tocado nesse jogo porque já peguei ele atrasado. Eu joguei Ocarina of Time antes dele. Ah, então foi meio que então, um passo pra trás. Foi um retrocesso, é. Mas ainda assim o jogo era muito aberto. Sim. Muito bom pra explorar. Até hoje os gráficos estão bonitões, né? Redondinhos aqui. Ele tá atualizado. Se ele lançar do jeito que tá aí no Switch, o pessoal compra. É difícil um jogo da era... Essa era de 16 bits é incrível. Praticamente todos os jogos, com essas raras exceções, né, de jogabilidade ou então de um ou outro título, a maioria dos jogos sobreviveu muito bem e provavelmente daqui a uns 20, 30 anos a gente ainda vai estar falando, nossa, que jogo bonito, que jogo legal. Então, eu... Ele não envelhece. Assim, Ixi. Não, não concordo com o Pablo. Eu acho que assim, existem Nossa. Jogos bem feitos e existe a grande maioria de jogos Sim. lançados. E pra mim, em qualquer temporada de qualquer geração de console, tinha muita bosta. Sim, sim. Ah, sempre tem. Mas o Link to the Past é um jogo bonito. Você vê hoje, você fala, cara, que jogo bem feito, bem polido. Com a limitação que ele tinha, cara, jogabilidade boa, a trilha sonora era muito boa. Quanto pesa o jogo, a ROM dele? Provavelmente aqui? Alguns mega. Os 3 mega. É, provavelmente uns 3, 4 mega. No máximo 10 mega. Cara, tem jogo de 80 giga que não é tão interessante quanto esses 10 mega que ele tem. Com certeza, com certeza. Sem dublagem, sem animação. Eu prefiro muito... O Ocarina of Time, eu acho infinitamente melhor do que o Link to the Past, mas eu não posso falar que o Link to the Past é ruim. Uhum. Foi um jogo que se não tivesse o Link to the Past, não teria o Ocarina of Time. Sim. Então, eu sou muito grato ao Link to the Past. Sim, sem dúvida. E se não tivesse a Link to the Past, não teria os Zeldas de DS, os Zeldas de 3DS, né? Porque enquanto no console de mesa mesmo, né? A Nintendo decidiu pegar o Zelda e tornar um jogo 3D 100%, nos portáteis ele sempre foi 2D. É muito raras as exceções... Não. Ai, que burro, dá zero pra ele. Que o jogo é full 3D, sabe? Passando pelo Game Boy, pelo Game Boy Advance, passando pelo Game Boy, Game Boy Color, Advance, o DS, 3DS e tudo mais, os únicos Zeldas que são em 3D, que tem pra portátil, são os ports, as remasterizações do Ocarina of Time e do Majora's Mask, que eram de 64 e foram pro 3DS, né? E eu concordo plenamente com o Koala, é um jogo bonito, muito polido, a jogabilidade é redondinha, sabe? Não é travada, bugada, que nem outros jogos aí, que hoje não ficam impossíveis de se jogar, sabe? Um Contra da vida. É um Contra da vida, um Dragon's Lair, só que Dragon's Lair já era bugado desde... Dragon's Lair é muito bugado. Pro arcade, Dragon's Lair era genial. Agora, os ports são horríveis. No caso que a gente pode falar de jogos que só foram muito bem feitos, o Castlevania Symphony of the Night é muito bem feito pra época. O Super Mario, cara, qualquer Super Mario, o jogo é tão polidinho, é tão bem feito, que eu olho pro Super Mario World hoje e falo, esse jogo não é feio. Verdade. Eu acho que o segredo disso é do não ser do não tendo os gráficos poligonais, não tendo o 3D. Porque você pega qualquer jogo dessa geração de 32, 64 bits, até mesmo do Play 2, hoje em dia mesmo do Play 3, sabe? Os gráficos 3D, eles tendem a envelhecer mal, porque eles evoluem muito, sabe? E, por exemplo, você pega um Final Fantasy VII da vida, que naquela época era revolucionário, tudo bem, os cenários ainda continuam muito bonitos, mas os personagens são muito feios, cara. São bolotas empilhadas, praticamente. Então, eu tenho uma opinião sobre isso, que é assim, existe o poligonal bem feito também, e existe o poligonal que avançou muito. Final Fantasy VII, eu acho ele uma bosta de gráfico. É que na época... Ele era uma revolução. Os Final Fantasy eram papéis que se moviam. Sim. Você dependia da sua imaginação. Sim, sim. Ele, na época foi uma revolução. Mas eu tô pensando... Tony Hawk. A série Tony Hawk. É um gráfico bonito de se ver hoje, mesmo sendo antigo, mesmo sendo em poligonal. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. É, eu não curto. É que assim, eu tô pegando mais generalizando. Você pega, por exemplo, o jogo mais bosta de... O jogo mais porcaria de Super Nintendo, de Mega Drive. Você pega ele, ainda hoje, tipo, você olha e fala, ah, beleza, ok. É um joguinho que... Sem jogar, sem falar em jogabilidade. É, você pode pegar qualquer jogo e falar, beleza, ainda tá sobrevivendo legal. Só que você pega, por exemplo, um jogo de Play 1, você vê que os gráficos não são tão legais assim, sabe? E até em alguns casos, a jogabilidade não sobrevive tão bem. Agora, a maioria dos jogos de 16 bits, como era aquela coisa, ou 2D, 2D literal, ou então 3D visto por cima. Isométrico, exatamente. E a única exceção dos 16 bits que me vem à cabeça agora, que tinha um 3D, realmente 3D, é Star Fox, do Super Nintendo. Tem um outro jogo de nave do Super Nintendo que eu não lembro, que eu cheguei a jogar muito. Inclusive joguei... Um FX Racer. FX Racer também, sabe? É, você vê que não é a mesma coisa. Você vê que o 3D envelhece mal, enquanto o 2D, os gráficos pixel art, digamos assim, eles têm uma tendência a ficar eternos, a ficar bonito, porque é uma coisa mais cartunesca, sabe? É que nem filme em animação gráfica. Você pega os filmes em 2D da Disney, tipo Rei Leão, A Bela e a Fera. Hoje em dia, ainda é bonito pra caramba, cara. Aquela abertura do Rei Leão com o sol nascendo é inacreditável. É uma aquarela lindíssima. Mas você pega, por exemplo, o primeiro Toy Story, velho, no... é complicado, né? Não tô dizendo que é um filme ruim, mas é que o gráfico fica feio, sim, com o tempo, né? Sim, sim, sim. É, eu acho que isso cai no que... Só pra finalizar esse assunto, acho que isso cai no exato ponto que se diz que foi o começo da revolução. Sim. Assim como os gráficos de NES começaram, era o início daquela era... São muito ruins. A gente ainda consegue jogar gráfico de Play 2, por, sim, exemplo. Ainda dá pra... Não, deixa eu só falar uma coisa nesse tópico. Porque assim, o que eu acho que tipo, influencia tanto, que faz com que os jogos 2D não envelheçam enquanto jogos 3D envelheçam, é porque assim, na época que saiu o 3D, o pessoal ia fazer um modelo 3D, colocava dois pontos na cara pra ilustrar que era um rosto e já era. Com jogo 2D não, é a clareza da informação. Quando você faz um sprite 2D em pixel art, você vai ter que pensar os pixels para que eles passem uma clareza de informação de isso é uma cabeça, isso é um cabelo, isso é um tronco, isso é uma espada. Quando saem os modelos 3D, eles não precisavam ter esta clareza de informação, eles só precisavam retratar usando 3D. Olha, isso aqui é um boneco 3D, mesmo que não tenha, que a roupa seja uma cor só, mas é um boneco 3D. Então assim, eu acho que com 2D, por esse desafio de mostrar com clareza algo, permitiu que aquilo sempre, tipo, por qualquer pessoa daqui 100 anos consiga ver e entender o que acontece. Com 3D não, é um pouco mais difícil de você entender o que está acontecendo, porque eles estavam adaptando as coisas. Concordo com o Dante, concordo muito, porque o 3D tem essa... É complicado falar de 3D, gente, porque a gente vai chegar num ponto em que, por exemplo, você pega o Injustice 2, que o 3D chega até a incomodar e causar estranheza de tão realista, sabe? Que a gente vai olhar pro 3D de 10, 20 anos atrás e vai falar, nossa, como que a gente olhava pra isso? Como a gente pegava um Winning Eleven, a gente olhou e fala, nossa, que gráficos realistas, meu Deus, eu estou jogando no... Estou jogando na Vila Belmiro, eu estou jogando com estou jogando com o Tchevchenko, sabe? E é exatamente isso, sabe? E só que a diferença, uma coisa que é eterna, independente do gráfico, é a jogabilidade. Se a jogabilidade for boa, ela sobrevive a gráfico, sobrevive a tempo, sobrevive a tudo. Agora, se ela for uma porcaria, ela não vai resistir nem um pouco, né? Você pega, por exemplo, a jogabilidade do Super Mario World, até hoje, cara, você pega, você liga, é muito boa, cara. É muito divertido jogar Mario World. Do mesmo jeito que, por exemplo, você pega Mario 64 de 64 e a jogabilidade é muito boa, porque ele foi pensado em 3D, ao contrário do Crash, por exemplo, no Play 1, que ele era um falso 3D, ele era um gráfico em 3D, áreas delimitadas em 3D, mas não era full 3D, sabe? E enquanto a jogabilidade do Crash ficou bem ruinzinha com o tempo, não me levem a mal, ouvintes, eu adoro Crash, é uma série que marcou minha vida também, não é o jogo que eu vou escolher, mas é um jogo que marcou com minha vida, mas você pega pra jogar hoje o Mario 64, você sente a jogabilidade dele no controle muito mais fluida, sabe, muito mais leve. É legal que falou de três jogos que foram importantes pra evolução de controle e de gráfico, né, Mario 64, Zelda Ocarina of Time e o Final Fantasy VII, os três foram marcos dessa transição. Sim. We'll be right back. E agora, Bruno, vamos lá. Agora é a sua vez, você vai fazer aí o nosso minigame. Dê algumas dicas que nós vamos adivinhar qual jogo que marcou a sua vida. Eu gostava muito de jogar RPGs de mesa nessa época e não conhecia jogos eletrônicos que me prendessem assim. Eu só conhecia alguns joguinhos de corrida, automóvel e Lamborghini, por exemplo. Jogos de luta, Street Fighter, futebol, quem não jogou. Teve um joguinho que me prendia muito, porque o jogo tinha historinha, tinha personagens que se conheciam e andavam junto. E comecei a jogar ele até que não consegui progredir mais. Koala. Uma dica, o protagonista é ruivo. O que você acha? Vai errar, todo mundo vai errar. Já sei, matando. Já entregou. Koala, diz aí. Eu já sei o que é, Você entregou. Mas diz aí, qual jogo que você acha que é o jogo que marcou a vida do Bruno? Olha, eu acho que o Bruno era daltônico, ele diz que ele é daltônico até hoje, e o personagem dele não é cabelo vermelho, é loiro, e ele deve estar falando do Galerians do Play 1. Nossa, Galerians é muito bom, hein? Galerians? Nossa, jogaço. Peraí. Galerians. Mas é muito psico esse jogo. Peraí, deixa eu ver, porque... Parece jogo do Kojima. Caramba, eu não lembro desse jogo, gente. Não lembro mesmo. Cara, em resumo, era um molequinho que eu lembro da história, né? Minha mente pode ter zoado a minha memória, mas tudo bem. Meu inglês não era bom nessa época aí. O que eu lembro era o molequinho que teve a família... O molequinho era paranormal e aí... A família dele foi morta, um bagulho assim, aí de repente ele foi torturado e maximizado os poderes dele, enfim. Uma coisa que era muito clara dele. Ele ficava com dor de cabeça e explodia a cabeça de todo mundo em volta. Tipo Elfen Light. Pra quem assiste anime, né? Nunca... Tinha 4 CDs, tipo, isso. A pegada do jogo é que fizeram umas experiências com ele. Sem e mouse. Ele conseguia, por ser um, usar poderes diferentes. Ele tinha 300 mil CDs. O serum verde aumentava a capacidade mental dele de telecinese. O serum vermelho é a capacidade de fogo. Só que se ele usava demais os poderes, ele ficava descontrolado porque isso liberava uma química no corpo dele que aí ele saia destruindo tudo. Aí você tinha que injetar um serum pra diminuir a dosagem no seu sangue dessa química pra você poder usar as coisas de novo. E esse jogo, tipo, foi um jogo que eu joguei muito, que eu gostei muito, e tem uma continuação pro PS2. Isso eu não sabia. Não é o mesmo pessoal. Tem uma continuação pro PS2 que quase ninguém conhece, que é o Galerian Dash. E a continuação, assim, a continuação melhorou, mas mantendo a mesma core do jogo, que é uma core parecida com Parasite Eve. Que era aquele esquema de poderes, de controlar os poderes, de evoluir eles. Então, assim, é uma pegada bem legal. Tipo o Parasite Eve 2. Parasite Eve 2 era bem assim, o Galera Zest mantém essa mesma pegada. Caramba, não conhecia. É um action RPG, assim. Tá ligado? Que você tem um mesmo de RPG de evolução de personagem, de customização, mas a jogabilidade não é tática, não é futuro, não é porradaria. E ele é meio andrógeno. Personagem de cabelo loiro que você falou, Bruno? Caramba, ele não era nem loiro. Ruivo? Tá. Então. Não, mas no jogo ele era loiro. Eu digo que o jogo que marcou sua vida, que mudou sua vida é Chrono Trigger. O jogo que marcou, que me apresentou o RPG eletrônico, foi a série Lufia. Começando pelo Lufia 2. Nossa, muito difícil de acertar. Só tem um problema, tá? Antes de continuar com essa conversa, isso denuncia a idade. Denuncia hard a idade, cara. Denuncia muito. Uhum. Pô, o pessoal foi lá no Play 2 já. Ou Play 1, Play 1 foi muito pra frente. Não, Play 1 não. Lufia é de Super Nintendo, velho. Nossa, quando eu cheguei a jogar Lufia, eu já tinha jogado Secret of Mana, já tinha jogado Final Fantasy IV, e eu não me agradou muito o sistema de batalha, nem o sistema em si mesmo do Lufia. Mas eu respeito por ser um jogo com história, né? Ele tem uma série aí que vai desde o Super Nintendo, Game Boy Advance. Chegou até a ser lançado o último jogo aqui pro DS em 2010. Olha, esse eu não joguei. Sim, existe um joguinho do Lufia pra DS. Tá falando com um cara que baixou inúmeras uns de DS, porque obviamente eu não tinha dinheiro pra comprar tudo, né? Essa época que eu também fui pelo lado preto da força e comprei videogame errado. Mas e aí, Bruno, por que que Lufia marcou tanto você? Ele apresentou o RPG eletrônico. Ele foi a porta de entrada. Logo depois eu conheci Secret of Mana, Chrono Trigger, Final Fantasy, aí já era, daí em diante. E aí você viu que rolar os dados na mesa já você tinha que ter um envolvimento com o visual. Tinha muito trabalho ficar fazendo cálculo com o pessoal e fazendo caminho errado. Fica montando armadilha, mapinha, lendo manual. Eu só quero o endereço do Bruno pra arregaçar ele de porrada agora. Eu tive tanto trabalho, né? Não, desenhando carta pro pessoal, o pessoal lá, que carta feia, caraca, nossa, filha da mãe. E eu confesso que eu não vou poder falar muito pois de Lufia, é. Eu não joguei muito de Lufia, mas o conceito dele de RPG era interessante, porque os comandos... Batalhas por turno. Isso, batalhas por turno, e aí no... Tinha um comando, um único botãozinho no meio, né, que com o direcional você podia escolher qual a sua ação, né, Bruno? Isso. Ou segurar um botão e fazer tudo automático. E você lembra alguma coisa da história do Lufia? Você já entendia um pouquinho de inglês nessa época, ou arranjou uma... Foi também a forma que me incentivou a aprender inglês. Não sabia inglês na época, liguei até pra Nintendo Power na época pra resolver um enigma. Bruno aí, influente desde pequeno. É, não sabia, o cara não sabia nem que jogo era quando eu liguei. Nossa. Aí, até hoje eu não terminei o Lufia 2, que é o que me apresentou o conceito. Os outros Mas todos, você chegou a zerar outros? Os outros sim, mas eu não lembro muito da história. Tinha vários deuses... E eles brigavam com poder, era alguma coisa assim. Já faz muito tempo, muito jogo já corrido. Eu lembro que Lufia, eu não lembro qual Lufia que eu joguei, que começava já com uma batalha final entre personagens e um chefão. É o primeiro? É o primeiro mesmo. E eles se sacrificavam pra poder aprisionar esse chefão. E aí você jogava com os descendentes deles ou alguma coisa do tipo. Sim, é da Natsumi, moleque. A Natsumi tem nome em RPG, tipo, pra caralho. Uhum. Muito jogo embaixo do cinto deles. Ela é boa, cara. Ah, pô, mas a Natsumi todo mundo conhece. A Natsumi especialmente por causa do Harvest Moon. É a produtora do Harvest Moon. Dei uma pesquisada aqui rápida sobre a produtora que fez o Lufia. E ela tá envolvida em muito jogo foda. E dentre eles tem até Ninja Gaiden e Tony Hawk's, velho. Sim, e incluindo um RPG clássico de Super Nintendo, Wild Guns. Isso! Nossa, cara, muito, muito, muito jogo foda que ela tá envolvida, tá ligado? Nossa senhora. É engraçado que a Natsumi, mais recentemente, né, ficou estancada em Harvest Moon e não fez nada, né? Eles não lembram de nada relevante, né? É um bom tempo. Se eu não me engano, eles são do Rune Factory, a saga Rune Factory, acho que é da Neve. Agora eles anunciaram um novo Harvest Moon pra 3DS, talvez pra pegar os fãs de Stardew Valley, já que eles deixaram um gap tão grande que precisou de um desenvolvedor indie fazer um Harvest Moon decente, né, dona Natsumi? Eu quero dar uma canelada, que eu vi uma informação errada. Não, canelada é termo do Nerdcast. Então, vai botar um pi e um pi. Exato, você tá cometeu, bem. Vamos ver, o que a gente pode falar? Um chute no saco. Um bug, deu uma bugada. Um bug, tá bom. Eu vou soltar um bug aqui pra gente. A Natsumi foi a distribuidora, não foi a produtora. Não? Não, a produtora foi a Neverland, e essa Neverland fez outros jogos que esses eu nunca ouvi falar na vida. Lufia, eu gostei bastante do seu jogo, Bruno. achei bem bacana, uma adição muito interessante, porque realmente não é um jogo absurdamente conhecido, aquele negócio, ai meu Deus, é Luffy, ai, que... Não é de moda. É, tipo, se aparece o logo deles no, na E3, a galera não vai ficar gritando, estridente, sabe, por causa disso, mas é um jogo... Só pra quem realmente conhece o impacto do jogo no mercado vai ficar estridente. Sim, exatamente, só pra quem é muito fã, sabe, é que nem, por exemplo, o carinha lá que da E3 que foi todo empolgado falar do lançamento de Peggle 2 e ninguém deu a mínima pra ele, sabe? Mas eu tenho certeza que os fãs aí de Peggle falaram, uau, que legal, e deram um soquinho no ar também junto com ele. Mas, não... Nossa, parece até que... Cara, ninguém deu um soquinho parece, no ar. E, assim, que isso, gente, tá até parecendo que eu tô desmerecendo o jogo do Bruno, mas não estou fazendo isso, bem longe disso, tá? Eu acho que é um jogo muito bacana, ele tem gráficos muito bonitos, ele tem um sisteminha muito bonito, diferente, sabe? Não é nada babando ovo de Final Fantasy, nem Breath of Fire, que também já é uma pegada mais Final Fantasy, ele tem um sisteminha único que ficou interessante, se condiz com aquilo que o jogo é. Sabe? E inclusive tem vilões muito bem detalhados, sabe? É uma pixel art muito bacana. Não é um estilo que me pegou muito assim, sabe? Mas que vale a pena dar uma revisitadinha, sabe? A jogabilidade não era muito enjoativa, sabe? Era bem, bem interessante assim. E obrigado, Bruno, por compartilhar conosco o joguinho que marcou a sua vida. Peraí, faltou uma coisa. O que ele faltou? Ele falou que esse jogo mudou pra ele. Falou. Ele falou. Falou, pô. Ele mencionou aqui que jogava RPG de mesa e tudo mais, e isso abriu os olhos dele pra um... Ah, tá, ele botou tudo junto. Sim. Tá. Ajudou ele a fazer essa transição de RPG de mesa pra RPG de jogar. Sim, sim. Bom, vocês três já falaram os jogos de vocês, já com dicas e etc e tal, e eu quero saber, eu vou dar algumas dicas do meu jogo, agora chegou a minha vez. O que eu posso falar pra vocês é que não é um jogo tão antigo assim, tem mais ou menos uns 15 anos. Você é novinho? Não. Eu já joguei muito mais jogo antes disso, só que esse jogo em específico foi uma parada que me marcou inacreditavelmente, cara, que... Quando eu cheguei e joguei pela primeira vez, eu já tinha uma certa expectativa, porque a primeira vez que eu ouvi falar desse jogo, eu tava lendo uma revista de games e vi o tema do que se tratava aquele jogo, eu falei, gente, eu preciso jogar esse jogo. A partir daí eu tive que esperar mais ou menos um ano e meio para o jogo chegar no Ocidente. Cara, quando eu joguei foi a minha realização, e é uma série que eu amo, adoro até hoje. Rapaz, 15 anos, cara? O que foi lançado aqui? É, o que me pegou foi isso de 15 anos. É uma série com uma força aí de 15 anos, e olha que dentro de 15 anos... Não teve tanto jogo assim, viu? Estamos no Play 2. Ó, já matou uma charada aí. Tá, porra, Kingdom Hearts, certeza. Porque esse cara é um palhaço, então é o Pateta, certeza, Kingdom Hearts. Caraca, obrigado pelos vossos elogios. Aqui fica público. Eu podia carinho. falar que você é cachorrão, você lembra o Pluto, nossa, Pluto. Nossa. E isso é ótimo, aqui fica marcado o carinho que você tem por mim. Vai ficar eterno. Pronto. Muito obrigado, Koala. Me sinto lisonjeado pelos vossos elogios. Kingdom Hearts, que, cara, é um jogo sensacional. A ideia do jogo, primeiro momento que você vê, fala, meu Deus do céu, fizeram bosta. Mas quando você joga, você fala, cara, que jogo foda. Dante, qual jogo você acha? Cara, Kingdom Hearts é o teu jogo, não precisa nem pensar em outro jogo. E falou PS2. Bruno? É, cara, não tem muito como mudar. Fica muito... Depois que... É complicado, porque eu tenho uma aliança cravado Kingdom Hearts. É tipo, eu uso no meu dedo de compromisso, cara, porque é o único compromisso que eu tenho na vida. Tenho uma coleção de todos os jogos lançados desde o primeiro de Play 2. Tem o card game. Realmente é Kingdom Hearts, obviamente. Tinha que ser Kingdom Hearts. Posso falar de Kingdom Hearts? E é exatamente isso que o Koala falou, sabe? É uma premissa que todo mundo, 100% das pessoas que ouviu falar naquela época, até hoje eu lembro de escutar falar, ai, mas vai misturar Final Fantasy com Kingdom, com personagem da Disney, ai, vai ficar um negócio infantil, vai ficar bobo, não sei o que, blá blá blá. E cara, só quem jogou naquela época e recentemente pôde ter a oportunidade com a remasterização pra Play 3 e pra Play 4 agora que acabou de lançar, entende como que eles conseguiram realmente, literalmente, fazer magia, sabe? Que era um jogo que tinha tudo pra dar errado, cara. E se tornou a série que é hoje, sabe? Que é uma série que, depois de Final Fantasy, eu acredito que seja assim, a série principal da Square, sabe? É, eu gostei muito dessa escolha, porque é um jogo que é muito marcante, sabe? Por mais que eu tenha um ódio pessoal por Kingdom Hearts? Kingdom Hearts. Mais é, um ódio pessoal, mas é tipo assim, é um ódio muito grande, porque, cara, tenho muita raiva que é todas as pessoas que eu odeio na vida. Nossa. Admiram esse jogo. Caraca, eu tô... A única pessoa que gosta desse jogo, que é aficionada desse jogo, que eu acho gente boa, Pablo. Caramba. O resto, todo mundo, sem exceção, acha um bosta. Mas, e se eu não for uma boa pessoa e também não presto e só me faço de boa pessoa? Essa é a minha opinião. Então, não... tá, então quer dizer... Pois é. Nossa. Então, só um instante. Queridos ouvintes, vocês percebem aqui agora que todos os participantes desse podcast, eles têm uma profunda admiração e apreço pelo apresentador, pelo anfitrião, que é esse que vos fala. Eu vou contar, eu vou cantar a bola aqui, ó. Ainda vai ter um arquivo cast do Kingdom Hearts? Vai ter ainda um arquivo cast em que os participantes vão organizar um motim e a gente vai virar o host e vai botar pra fuder nessa porra. Nossa, anarquia, anarquia mesmo. Invadir o Planalto. Vai falar que... Hashtag fora Pablo. Vocês não me elegeram como anfitrião. Não, foi golpe. Foi golpe. Renunciarei. Vai ter umas gravações do Pablo comprando meu silêncio. Fazer um impeachment do Pablo. O que o Dante falou que eu não escutei? Fazer um impeachment, pô. Fazer impeachment, colocar votação. Não, gente, ó, vou mandar aqui pra vocês agora no chat, vou deixar no link da postagem também uma foto que é da versão Dolan do Kingdom Hearts, porque Dolan é vida, cara, e é muito bom. Eu vou explicar agora pra vocês, porque a gente já tá estourando e muito. Uma observação, assim, eu não acho que Kingdom Hearts tinha premissa pra dar errado, eu detesto, tá? Do que eu joguei do 1, eu não gostei. Mas eu esperava que fosse muito bom, porque é Square Enix, no caso, que foi quem lançou. Sim. Antigamente ela lançou Mario The Legend of Seven Stars. Corrigindo, era Squaresoft ainda, não era Square Enix. O primeiro era só Squaresoft. Isso, o primeiro Kingdom Hearts, ele ainda era Squaresoft, aí depois, no 2, já era Square Enix. Host, uma pergunta. Diga. Qual caralhos é a diferença? Do que? Da Squaresoft pra Square Enix? Senta que lá vem a história. Então, A Squaresoft, ela já era conhecida pelos seus RPGs e tudo mais, só que a Enix também era conhecida por ser meio que, entre aspas, pau a pau com a Square no, na época dos 16-bits. Ele tinha vários games muito bons, cara. Inclusive, um jogo da série da Enix daquela época, ó, eu tô procurando aqui, tirando a série Dragon Quest, né, que... É, no Japão, essa mais pesada. Dragon Quest é bom. É que Dragon Quest aqui no Ocidente não, não tem tanto peso, mas lá no Oriente, cara, era coisa de tipo, Dragon Quest foi proibido de ser lançado em dia de semana, porque o pessoal faltava no trabalho, faltava na escola pra poder comprar e jogar. O que eu ia falar é que tem um jogo da Enix, que foi inclusive um dos jogos que eu acho que são um dos melhores RPGs assim de Super Nintendo, que é o Illusion of Gaia. Nossa. De Super Nintendo. E Star Ocean. Fora que eles também têm. Eles também são os donos da Tomb Raider. Eles que criaram o genial jogo de dança Boost a Groove. Ah, e outra, eu tô falando isso tudo, é que ela foi publisher, tá? Os developers foram outros. O problema, o que acontece é que eles foram ficando com essas IPs no nome deles também, tá? E Valkyrie Profile, cara. Valkyrie, esse tava faltando ele. Valkyrie Profile, jogo de Play 1, um dos melhores RPGs de Play 1. E com certeza um dos melhores RPGs de todos os tempos, Valkyrie Profile. E só que as coisas não estavam muito bem pra Enix nem pra Square, então eles resolveram se juntar pra fortalecer a marca de todos os jogos deles. Então eles abandonaram algumas séries, como a série Mana, que Legend of Mana, Sword of Mana, Secret of Mana. Eles foram abandonando aos poucos. E Kingdom Hearts é muito engraçado, porque Kingdom Hearts surgiu de uma conversa de elevador. O diretor da Square no Japão encontrou com o diretor da Disney no Japão. E eles começaram a conversar. E se a gente não fizesse um RPGzinho? Um joguinho maroto, juntando os dois. Montaram um RPG que originalmente não seria nada do que Kingdom Hearts se tornou. O personagem principal teria uma espada ao invés de uma chave. Só que a Disney ela é muito rigorosa com os direitos dos personagens dela, os personagens clássicos da Disney. Afinal, a gente tá falando de Mickey, Donald, Pateta, de filmes clássicos, gente, como Alice no País das Maravilhas, Tarzan, Pequena Sereia, fazem toda... são a fundação da Disney, né? Então, algumas das exigências da Disney é que justamente os personagens principais, o personagem principal não fosse um personagem com uma arma de causar dano proposital. Tanto que a Keyblade, ela tem esse nome Keyblade justamente só pra indicar que é, entre aspas, uma arma, mas a principal função dela é fechar e abrir rotas, não é de matar ninguém. E os inimigos, eles não são seres humanos, não são seres vivos, eles são as trevas, são as sombras, sabe? São sentimentos negativos em alguns casos, em alguns jogos, são sonhos ruins em outros casos, sabe? Mas o que me atraiu, voltando no primeiro jogo da série, o que me atraiu nisso é que eu sempre fui muito fã da Disney. Eu, sério, adorava a Disney e sempre adorei os filmes, os jogos de Super Nintendo, nessa época de 16-bits que tinha jogos maravilhosos. E quando eu vi que ia lançar um jogo que misturava Final Fantasy, que era, me pegou também numa época que, como o Bruno, eu tive alguns jogos pra me abrir pro R... pra me abrir. Ui, ai. Ainda com a chave. Esse é o podcast das massas. Parece que serve a chave. Podcast família, Nessa época também, o Final Fantasy foi que abriu as portas pra mim pro RPG eletrônico. Eu já tinha experiência com RPG de mesa, assim como o Bruno. E Final Fantasy IV meio que tipo, me mostrou como que um RPG pode ser divertido no videogame, sabe? Né? Foi uma época que eu também já tava entendendo um pouco mais de inglês. Eu já tinha conhecimento suficiente pra escutar alguém falando inglês e saber o que a pessoa tava falando. E quando eu vi que era uma mistura dos dois, eu falei, nossa, que legal, velho. Eu vou poder jogar um RPG em que do nada eu vou invocar o Aladdin, do nada eu vou invocar o Dumbo. Só que eu não sabia que esse jogo ia ter um impacto tão profundo até o momento que eu joguei ele. É um jogo que trata muito sobre um tema muito importante, que é a amizade. E mostra até onde uma criança vai pelos seus amigos, sabe? O objetivo do Sora não é nada mais nada menos do que encontrar os amigos dele, cara, e deixar todo mundo bem, sabe? Fazer todo mundo ficar seguro. E quando eu joguei pela primeira vez, eu lembro até hoje, porque era um Play 2 emprestado. Eu nunca tive um Play 2, eu sempre peguei emprestado Play 2, e eu tinha tipo 15 dias pra zerar. Só que no segundo dia que eu tava com o console, o meu amigo, muito bacana, me falou que ele não ia mais viajar e que queria o Play 2 dele de volta. Então eu falei, na segunda-feira eu levo pra você. Tinha sábado e domingo e segunda pra conseguir zerar. E aí lá vai eu, consegui zerar bonitinho, 100% do jeito que eu queria. Mas quando eu coloquei ele pela primeira vez, quando eu tive o primeiro impacto assim do jogo, sabe? Eu achei incrível, porque o que me pegava na série Final Fantasy era a história e nem tanto a jogabilidade. Eu não gostava muito de RPGs por turno, eu achava um pouco chato, só que não os jogos da série Final Fantasy. Eu achava, por exemplo, Breath of Fire chato. Eu adorava muito a série Mana por causa do sistema livre de action RPG. E Kingdom Hearts pegou isso e levou isso a um outro nível, em que além de action RPG, você tinha um ambiente 3D pra trabalhar, pra lutar. Fora que, cara, as habilidades eram muito bonitas, o jogo era muito colorido e é muito, muito, muito divertido jogar, cara. Tanto que você fazer grinding, por exemplo, no jogo não é tão maçante quanto fazer grinding em outros jogos de RPG, por exemplo, porque é um jogo que sempre te deixa atraído visualmente, sabe? Mesmo naquela época do Play 2, hoje eu vejo que depois de um tempo, depois com o lançamento de outros jogos, com a minha própria experiência com outros jogos, eu percebi que era uma jogabilidade bem quebrada até. Eu vejo os defeitos na série. Mas esse primeiro jogo me deixou tão fascinado, cara, tão impactado, que eu não conseguia parar. Eu queria sempre saber mais e conhecer mais e entender mais os personagens e os vilões da Disney ali presentes. Nossa, era mágico, era fantástico pra mim. Meu, você estava mexendo com a sua personificação de criança do que era o mal. Você estava lutando contra o mal que era da sua infância. Sim. E era uma coisa muito importante para mim, a amizade, sabe? Eu sempre gostei muito dos meus amigos, sempre mantive eles perto de mim, assim. E quem me conhece sabe que eu ajudo bastante, que eu gosto de ajudar, que eu sempre que meus amigos precisam, eu tô lá por eles. E quando não vou dar spoiler do final, cara. É sério, é uma coisa que eu não gosto muito são spoilers, então eu não acho uma coisa bacana de propagar para os nossos ouvintes. Esse jogo é recente agora, né? Então não dá pra contar mesmo. E vale a pena jogar porque ele não é tão difícil assim de zerar. Eu tive uma certa dificuldade porque eu sou um jumento e eu jogo, até hoje eu joguei desde o primeiro, jogo todos os jogos do Kingdom Hearts sempre na dificuldade mais alta. Porque desde o primeiro existe o final secreto, né? Que você libera só se você conseguir zerar no final mais difícil, pra não ter que fazer 100% do jogo. E, cara, quando eu cheguei no final, esse foi o primeiro jogo em toda a minha vida que me fez chorar. Tipo, quando acontece a cutscene que corta e entra a música tema do jogo, que aliás, o Tada Hikaru, um beijo, você, o Tada Hikaru, eu sei que você está escutando esse podcast, um beijo, parabéns, porque Simple and Clean é inacreditável, cara. Eu escuto essa música, eu volto há 15 anos atrás, quando eu joguei pela primeira vez, e 15 não, vai, uns 12 anos atrás, quando eu joguei pela primeira vez, e chorei feito uma criança de 6 anos de idade, de balbuciar e pôr a mão na frente da boca, porque o final é lindo, cara. É incrível, é demais, e eu nunca vou me esquecer. Isso me marcou pra sempre, sabe? cara, foi uma coisa que foi um soco no meu peito, sabe? Que nunca tinha acontecido comigo, sabe? Eu já, no Final Fantasy IV, eu já tinha visto que histórias de videogame podem ser mais sérias e complexas. Mas no Kingdom Hearts, eu vi que também podem se ligar com você. De forma a você se importar com aqueles personagens a ponto de se emocionar com eles, sabe? E até hoje, eu sempre recomendo Kingdom Hearts pra todo mundo que eu conheço. Muita gente burra e babaca fala, eu não vou jogar porque é de criança, porque tem o Pateta, nossa, porque tem o Donald. Só digo uma coisa pra vocês, ó. Vou chegar um microfone um pouquinho mais junto. Vamos se fuder. Cara, eu queria fazer uma confissão aqui, junto comigo. Pode confessar. Com o Pablo, já que o Pablo mostrou seu lado mais gay, eu também gostaria que me aflorar aqui também. Cara, teve um jogo que eu chorei jogando. E eu acho o jogo muito bosta. E eu dou muita risada de eu ter chorado jogando essa merda. Eu estava numa cena. Eu vou descrever a cena pra depois falar o nome do jogo, porque não é tão impactante assim. Estava numa cena em que o personagem principal viu a alma dos seus pais. Enquanto ele estava numa guerra lutando contra um bicho ancestral. Eita. Que tá aprisionado dentro dele. Naruto? Exatamente. Não. O Naruto vê os pais dele, eu chorei nessa parte. Não. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Não se sinta pesaroso, Koala, porque Naruto realmente tem várias pegadas emocionantes, cara. Pô. E cara, eu me senti assim, cara. Velho, eu não acredito, é tão perfeito, velho, é tão legal. Nossa, cara, eu fiquei tocado com a história, sabe? Até debracei minha mãe e meu pai no dia. Ó, então, eu não acho, tipo, eu assisti a Naruto há muito tempo, sabe? E o engraçado é que eu não gosto mais de Naruto, sabe? Porque virou, depois de uns fillers, etc e tal, eu não tive mais saco pra acompanhar 500 episódios de pura encheção, cara, de linguiça. Mas eu juro que depois que eu fechei o jogo, eu queria assistir o anime. Mas depois que, na época que eu fiquei com a vibe de ver o anime, é que saiu aquele episódio filler em que eles postavam corrida no meio do Naruto. Ah, sim, sim. A corrida da Vila da Folha. Em que o Sasuke enfia o bastão na bunda do Naruto. E, ao meu ver, Naruto e Kingdom Hearts têm a mesma história. Base. Naruto é o quê? É o menininho isolado que preza muito a amizade. Kingdom Hearts é a mesma coisa. O que acontece no Naruto? O Sasuke, ele vai pro lado do mal. Só que ele não é realmente mal. Ele tem um objetivo. O que acontece com o Riku? Gente, desculpa, eu não vou falar Riku com sotaque porque a gente tá no Brasil, então dane-se, é Riku. E o que acontece com o Riku? Ele vai pro lado do mal, mas porque ele tem um objetivo, não porque ele é realmente mal. Gente, as histórias eram muito parecidas, sabe? E eu não te culpo por chorar em Naruto, porque Naruto, quem assiste desde o primeiro episódio, quem acompanha o mangá desde o primeiro, sabe? Tem uma ligação muito grande emocional com os personagens, da mesma forma que Kingdom Hearts tem, sabe? Bom, esses foram os meus motivos, esse foi o meu jogo. Obrigado, Koala, Dante, Bruno Paiva. Tô falando seu nome com sobrenome toda hora, não sei porquê. Obrigado, Koala. Só Bruno o nome dele, pô. Você não resiste. Obrigado, Koala, Bruno, Dante, por participarem. Nós falamos aqui no Arquivo Cast, no piloto do Arquivo Cast, né? Sobre os jogos que mais mexeram com a gente, que nos emocionaram, os jogos mais marcantes para cada um de nós aqui. Não significa que vamos parar por aqui, nós temos ainda muitas pautas, como nós vimos aqui no Discord, né? A listinha. Se der certo, nós vamos continuar. Se não der também, vamos continuar, porque somos vagabundos e não temos nada melhor para fazer da vida. Eu tenho. Só que não. Não, deixa ele falar, ele tá louco. Esse host tá louco. Fumou uma coisa esse host. Tá mesmo. Se você, querido ouvinte, se gostou aqui do podcast, nos siga, acompanha nosso feed aí pelo seu agregador de podcast favorito. Se você tá usando iPhone, vai na seção podcast que você vai conseguir baixar o nosso podcast também. www.arquivopixel.com.br, o seu portal geek. Vocês terão lá notícias, detonados, reviews. Temos o canal no YouTube Arquivo Pixel também, e temos também um acesso, uma página lá para você conseguir baixar o podcast direto pro seu celular, tá certo? Para você não precisar escutar em streaming, mas fica mais fácil baixar em agregador. Então deixa de ser vagabundo e baixa um agregador de podcast, né? Só dar uma dica, se você usa o Android, se você usa o iPhone, você usa o podcast de iPhone mesmo, né? O arquivo podcast, o programinha dele, o app. Se você usa... Esse é um jabá, infelizmente, mas a gente não tá sendo pago pra isso. Mas se você usa Android, podcast Addict. Cara, se você escrever podcast no Android, você vai ver esse aplicativo. Foda-se. Mano, esse aplicativo é muito bom pra quem gosta de podcast. Eu recomendo fácil. Porque ele envolve motor de busca de feed banner, do próprio iTunes. E aí vocês conseguem utilizar facilmente. Então, se você escrever lá arquivo cast, você já vai encontrar o primeiro resultado, já vai ser o podcast, só clica no assinar e pronto. Tão fácil quanto o iPhone. É isso aí, gente. Ouviram o Koala? Se vocês quiserem seguir o pessoal aqui do Arquivo Cast, é só vocês jogarem lá no Twitter, @PabloNovaEra. Koala, qual é o seu Twitter? HC Koala. Com K e dois Koala. HC Koala, com K e dois L's. Dante, seu Twitter? Então, falar o Twitter não vai adiantar nada, porque é Nergalto. Nergalto. Tudo bem, qualquer coisa vocês podem... É com L. Exatamente, vocês podem ver aí no link na descrição desse podcast. Bruno, quem quiser seguir você por algum motivo, como que consegue te encontrar no Twitter? O cara é tão bosta, não tem motivo pra seguir o maluco. Por enquanto só. Né? O nome desse podcast devia ser Tiro, Porrada e Bomba. Porque só troca de carinhas. Por enquanto não tem Twitter, não. Por enquanto não tem Twitter, então você é uma sombra. Só tem pra ler. Tá o quê? Sou a sombra. Só tem o quê? Pra ler? O Twitter só tem um palê, não tem pra seguir ninguém. Não, não tem problema. Você vai ter que criar um Twitter pra ver, não é pra comer. Ah, meu Deus. O meu tá nessa também, meu. Carlos Alberto, por favor, né? Já sabe. Manda pro fax que eu passo pra ele aqui o contrato. E mais uma vez, obrigado por você estar escutando esse podcast. Não esqueça, entre nos portais que eu acabei de mencionar pra vocês. Até a próxima, galera, e tchau. Valeu! Nóis! Sobe música. Agora aperta pra cortar o Craig. Agora, vamos cortar. Como é que uma música sobe? Eu não sabia. Ela pega o elevador e sobe, tá ligado? Tem que fazer pezinho. MP3 no elevador e bota no último andar. Tem que fazer pezinho.